enquanto escrevo versos na pracinha. A molecada aprende o futebol, jogadas ensaiadas na escolinha, ou aprendendo a festejar o sol. Os astronautas querem mais estrelas, e a molecada quer fazer um gol. E agora que chegamos, pra onde vamos? Eu quero cantar, eu quero te conquistar, eu quero sonhar, eu quero aprender a amar. Eu quero cantar, eu quero te conquistar, eu quero sonhar, eu quero aprender a amar. Dinamitar o muro, mas não crer na união, é navegar no mar de ilusão. Se agora as torres caem, eu fujo no meu avião. Já não quero saber de nada, não, ou não. Eureka, temos clones de ovelhas, e o meu Brasil é pentacampeão. E agora que chegamos, pra onde vamos? Eu quero cantar, eu quero te conquistar, eu quero sonhar, eu quero aprender a amar. Eu quero cantar, eu quero te conquistar, eu quero sonhar, eu quero aprender a amar. Eu quero cantar, eu quero te conquistar, eu quero sonhar, eu quero aprender a amar. Eu quero cantar, eu quero te conquistar, eu quero sonhar, eu quero aprender a amar.